O dia 16 de julho na história. 1842. O primeiro Atlas Mundial foi impresso. A carta foi desenhada por Claudius Ptolemy no ano 150. 1930. O Papa Pio XI proclama Nossa Senhora de Aparecida como padroeira do Brasil. 1934. A Assembleia Constituinte promulgou a Constituição e elegeu Getúlio Vargas presidente da República. 1950. O Uruguai venceu a Copa do Mundo do Brasil. Apesar do clima de já ganhou, a seleção brasileira perdeu por 2-1 em pleno Maracanã. 1999. John Kennedy Jr., filho do ex-presidente John Kennedy, a mulher e uma irmã dele morreram quando o monomotor pilotado por John John caiu no Oceano Atlântico. Ele tinha 38 anos. Estes são os fatos que fizeram o dia 16 de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.